você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. Você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. Onde você é? Quem é você? O importante é não ser mané e o mal merecer. Sou Codió, falo com orgulho de onde eu venho. Mostro empenho, não fico satisfeito apenas com o que tenho. Quero mais, quero paz, pra isso corro atrás. E tem mais, sou quem faz meu próprio caminho. Sou capaz de morrer por isso, se isso for útil. Só troco ideia, firmeza, não troco ideia fútil. Entro e saio em qualquer lugar. Respeito e sou respeitado, pois eu sei chegar. Odeio os porcos, tô pouco me fudendo pras leis. Que me transforma cada vez mais em palhaço e eles em reis. Eu quero tudo como quem não quer nada. E não me iludo no jogo, não uso carta marcada. Preservada é o que não te mantém em pé. Necessário é ser leal ao lugar que você é. De onde você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. De onde você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. O que você representa é necessário saber. Do que adiantará matar, morrer, apanhar ou bater. Pra ter consideração, não precisa ser do crime. Basta ter palavra, correr pelo certo, se doutrine. Vejo muitos manos pensando que são malandro. Estão se atrasando, não se adiantando. Balada, droga, rua, tudo te arrasta. Eu me controlo com tudo isso, foi. Pois eu sei dizer basta, sei o momento de parar. Pois se eu não parar, sei onde eu vou parar. Sem querer comparar, muito menos sem querer te dar sermão. Acho que isso não é justo pra mim, seria em vão. Só quero alcançar todas as metas que eu tracei. E saber que todos os obstáculos que passei, não trapaceei. O mundo tenta toda hora me corromper, mas tô preparado pra quem tentar me interromper. De onde você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. Onde você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. Corre na farmácia, compra uma trigalha. Pois a boca tá precária, temos que abastecer a área. Tenho que faturar, ninguém aturar. Somente lucro de alta porcentagem apurar. No mito gosto de sair, mas aí tenho obrigações com minha família, irei cumprir. Jovem patrão de São Vicente tem esse comportamento. Mas até então essa é a vida dos que eu represento. Onde nasci, cresci, vou turuar. São Jorge, Iguaçu, Cascatinha, Catarina, Humaitá, Samaritá, Gleba 2, Rio Branco 40, Parque Continental, não deixo pra depois. Jogue Sambaia, Tubabeira, Cacheta, Fátima, Margarida, México 70, Bitaru, Carrefour, CRT, Cachapuã, Náutica, Pompeba, Tancredo, sem chance pra Rocan. Japuí, Biquinha, Biruta, Divisa, Itararé, mais do que acostumado com a brisa. Santos, Guarujá, também não aceitam mané. Praia Grande, Cubatão, safado, não fica de pé. De onde você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado. De onde você é, o que você representa. Não importa se for mané, a chapa esquenta em São Vicente. Pente, sujos carregados em safados. A vida é tão curta, não queira ser mais um finado.